Obrigada, prefeito Alisson. Um grande abraço. Parabéns mais uma vez. Está aí o deputado Alisson, o prefeito eleito. É hora de me despedir de você. Agradecer por sua audiência, por sua companhia. Eu não volto para mim de estarmos juntos amanhã, se Deus quiser. Obrigado, querido. Abraço a você. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte.